Demorou? Então é o seguinte. Peço a paz em nossas quebradas, entre os meus irmãos. A vitória está por vir, sem ter medo e ser feliz. Há um tempo a pensar, entre o amor e a dor. Há um caminho a seguir. Salve, salve, Gama! Diz! Aê. Vamos pra cima, Gama! Determinando a exterminar o terror. Subindo a doteia temível, imagem de um realista que só pensa em dizer a real. Quem tem você? Quem me escuta sempre passa mal. Eu sou um tal. Só quero que alguém me ouça. Por um momento achei que tinha perdido a força de poder falar. E o que acontece na quebrada de apatia? O tempo todo motivado pela dor da pior lembrança. Eu me entreguei ao mal, tive a esperança de poder dizer o que sinto, que vejo, que penso. Se liga, véi, vamos ter bom senso. Eu vejo flores. E aí? Entre o céu e a terra. Eu vejo a maré. Rasteja dentro de meus pés. Eu vejo o mundo conspirando contra nós. Contra nós. Contra nós. Eu vejo tudo ao mesmo tempo. Não vejo nada. As flores da selva de pedra. É pirata. Cá pra nós, nossa voz, o que cala e cheiro. Pessoal, guerreiro formado no gueto. O chaveirinho da Black Soul. Pela paz, na função, sem ferrer, sobe o gás. A chave é quente, na amargura uma transborda. Pelas bordas, lágrimas sufoca. Vielas e becos, passo na noite, traz medo. Barulho louco de sirene e apertar os devos. E aqui isso, por recha, os caras se troca. Dedo de gesso se vacila, vira pipoca. Aí vem as flores e as dores. Quem tem amores, rancores, o vermelho rasteja em seus pés. Diz, diz, aí calma. Eu vejo flores entre o céu e a terra. Eu vejo a maré rastejando entre meus pés. Eu vejo o mundo conspirando contra nós. Contra nós, contra nós. Eu me perco. Nas lembranças da quebrada louca, quando curti é com os manos, de mente afoita. É muito triste olhar pros lados e não ver meus manos. Alguns morreram, se perderam na mira do cano. Mas vamos aí, bola pra frente que a vida não para. A humildade com fé e garra, valores retirados do fundo da alma, de coração lapidado com calma. Selva de pedras, sobrevivência mil graus. Sobrevivi nas tempestades do pedregal. Desandar nem pensar, cabeça erguida firmão. Na guerra pela paz, lutando com os irmãos. Aí ladrão, se quiser, e vai. Mas tá ligado que no crime cachimbo cai. Acorda sempre, arrebenta do lado mais fraco. Por várias vezes vou ver flores em joelhado. Eu me lembro muito bem como se fosse agora. Como foi fácil atraído no portão da escola. Olha, a minha mãe sempre me falava pra eu prestar atenção com quem andava. Mas ele ligava, zombava. E se a coroa insistisse, batia a porta na sua cara. Eu me trancava no quarto escuro. Batava aula pra fumar o agulho. O próprio entulho em pessoa, sem pé nem cabeça. Perambulando pelas ruas a noite inteira. Sabe por quê, mané? Causado sofrimento é o desejo egoísta dos pensamentos. A inocência e a falta de informação. Cabeça é dura. É dura até não chão. Agir com impulso nessa vida não leva a nada. Eu mesmo vi que levou o homem na estrada. Oh. sente o amor entre céu e a terra. Talvez a morena esteja entre meus pés. E aí? Muito amor! Muito amor, Gama! Salve, salve, galera! Eu vejo flores, ladrão! Muito amor, Gama! Muito obrigado! Paz! Muito amor! Muito amor! Paz, paz! Paz a todos e nada mais, tá ligado? É o que importa.